andou ligeiro demais, deixou pra trás o cheiro da roça, o café no coador de pão, no rio cantar do galo, na madrugada nossa. As mãos calejadas que sustentavam o pão, hoje se perdem nas telas da ilusão. Eu me perdi no caminho, quando o mundo resolveu mudar, troquei o cavalo por asfalto frio, esqueci o gosto da beira do mar. As estrelas seu assumiram na luz da cidade, e a saudade é quem vem me guiar. Peço pendurado na cabeceira e a reza feita antes de deitar. Hoje o silêncio foi embora, só restou barulho pra nos embalar. A vida simples ficou distante, e eu sou só mais um viajante errante. Eu me perdi no caminho, quando o mundo resolveu mudar, troquei o cavalo por asfalto frio, esqueci o gosto da beira do mar. Nas estrelas suelas sumiram na luz da cidade, e a saudade é quem vem me guiar. Se eu pudesse voltar lá no tempo, eu viria onda lazinha no terreiro, sentir o vento batendo no rosto, o cheiro doce do fogão de lenha aceso. Eu me perdi no caminho, mas ainda sei onde é meu lugar, lá onde a vida é simples e pura, e a paz ainda sabe morar. Eu me perdi no caminho, mas ainda sei onde é meu lugar, lá onde a vida é simples e pura, e a paz ainda sabe morar.